Yes. Saudações, robôs mutantes e alienígenas. Há 60 anos, quatro civis alcançaram o espaço, tal qual as grandes empresas estão fazendo em 2021. Mas, diferente dos voos impulsionados por empresas como a Amazon e Virgin, o voo espacial de Reed, Sue, Ben e Johnny é que funcionou todo o Império Marvel. Mesmo estando com pouco destaque atualmente, a família primordial estará em destaque muito em breve no MCU, apresentando para o grande público alguns momentos clássicos que queremos discutir aqui nesse especial em quatro partes. Então, são quatro programas, quatro fases memoráveis com quatro heróis da ciência. Participando dessa iniciativa fantástica, temos ele, o sobrinho favorito da Tia Petúnia, Jamison Tiosi. Tá na hora do pau! Porra, agora sim, né? E o cabeça de fósforo regional de Homem. Opa, e aí? Bem comedido. Bom, eu lembro também que esse é nosso terceiro programa, né? Já gravamos e já está no ar aí mais dois, né? Saindo agora nesse mês de agosto de 2021, sempre às quartas-feiras, em homenagem a esses 60 anos do Quarteto Fantástico, esse universo para lá de especial. E aqui, né, chegou a vez nesse terceiro programa de falarmos de uma passagem do Mark Waid pelo título, né? Nós pegamos aqui o arco Inconcebível, que saiu no Brasil, né, com esse título, né, encadernado, capa dura, naquela coleção da Graphic Novel da Salvar, né, número 30, saiu em fevereiro de 2015, mas você não acha fácil por aí. Fora isso, né, saiu pela Panini na mensal do Hulk, né, aquela primeira mensal do Incrível Hulk, publicada pela Panini ali, entre o final de 2004 e o começo de 2005, né, ali é Hulk 10, 11, 12, 13, 14 e 15, quando saía ali o Hulk do Bruce Jones e o Capitão Marvel do Peter Dave, né, é isso aí, faz tempo, hein, essa revistinha era muito boa. Bom, então vamos lá, né, Mark Waid, diga aí, Jamison, os principais membros e os pontos significativos dessa passagem dele no título. O Mark Waid, ele é um cara cheio de influência na empresa, e para escolher os principais membros, ele simplesmente forçou a Marvel a reverter uma mudança significativa no personagem Coisa, e ele teve a empáfia de dizer que ele também não queria fazer uma história para reverter essa situação. Então ele trabalhou com a equipe básica, né, o Quarteto Fantástico Família, e usou o Franklin e a Val como coadjuvantes constantes. E durante a passagem eu posso dizer tranquilamente que Destino, além de vilão, foi um coadjuvante da série, né? Assim, a presença dele é tão importante na narrativa do Waid que a série perde a série perde a importância se a gente não for pesar a importância do Destino. Mas enfim, você gosta da série? É um mistério que precisa ser revelado. Eu não gosto, mas assim, não é que eu ache a pior, não. Tem coisa muito pior com o Quarteto Fantástico. É que eu não vejo essa graça do que o Anderson vê no Mark Waid. Eu acho que a série é muito mais importante pelo falecido Mike Weringo. Esse sim era um talento e que conseguiu revitalizar esse roteirinho batido do Mark Waid, incapaz de narrar outras coisas, certo? Incapaz de apresentar algo novo. Ele fica tirando água de pedra, né? Martelando um novo desdobramento para um personagem, né? E aí eu não gosto da fase. Agora eu vou te dizer que o que me chateia tudo nisso é que o Quarteto Fantástico, volume 3, é uma merda. É uma merda completa, certo? É, Claremont simplesmente estragou 31 números da série. A partir de um determinado momento, ele estava com tanta saudade dos X-Men que parecia que você estava lendo uma revista dos X-Men. Eu acho que o período Jeff Loeb e Carlos Pacheco, que é do 35 ao 50, é um bom período. E eu gosto de um argumento ali que tem pro coisa, que é finalmente o Ben Grimm consegue controlar a transformação, retornar ao aspecto humano quando ele deseja. Então ele poderia se tornar o coisa. E eu achava isso importante, porque eu acho que o argumentista preso nessa limitação de que o Ben Grimm tem que ser um personagem horrível, ou que tem que ser um ser humano preso ali, sofrendo, eu acho isso de argumentista limitado. Sinto muito, mas eu acho isso uma exigência tola do Mark Waid, certo? Uma limitação que ele não precisava. Ele é um cara, eu não gosto em geral do material dele, mas eu acho que ele é um cara que tem capacidade de criar alguma coisa nova, e no Quarteto ele não criou algo novo. Ele fez alguns desdobramentos interessantes para coisas requentadas. Também não é a minha fase favorita, mas eu gosto bastante dela, sabia? Num top 5 eu não colocaria ela não, mas eu acho ela muito boa, né? E muito mais pelo Wade do que pelo Weringo. Eu particularmente não gosto da arte dele, né? E eu acho que ela não combina no Quarteto, embora toda vez que você pense nessa fase, você pensa na arte característica dele, assim, né? Eu não gosto, eu acho ela muito caricata, muito redondinha, né? Muito sem, assim, sem cenário, sem fundo, sem desenvolvimento, assim. Eu acho ela até simples demais. Eu acho que ela funcionaria para um certo tema, assim, uma coisa mais tipo Bonnie, assim, por exemplo, né? Que ainda assim tem mais cenário do que a arte do Weringo, né? Mas eu acho que a série não ficou ruim, não, né? Não é aquele trabalho cheio de tesão do Wade, né? Que ele costuma fazer mais na DC, né? Que você tem assim, uma impressão que o cara tá fazendo aquilo lá com prazer, assim, né? Mas eu gosto, eu não acho ruim, não. Eu acho que foi desenvolvido, foi respeitado o aspecto da família, que a gente sempre fala, né? Pega mais pro lance aventureiro e talvez menos pra parte da ficção, embora tenha ficção. E eu gosto demais, não tanto desse arco, mas daquelas três histórias deles irem resgatar o coisa no céu. Cara, eu acho assim, uma graça aquela história, curtinha, bem feita, bem redondinha, assim, sabe? Era óbvio onde ia chegar e é respeitoso, não é? Puta, eu acho bonito demais, cara, e gosto, eu acho uma homenagem linda, cara. Então, assim, talvez a série ganhe até mais pontos comigo pela memória desse arco pequenininho. Eu acho melhor e acho uma conclusão boa para o que tinha vindo antes. Ele não é o final, né? Depois o Weringo vai embora, né? Depois o Weringo vai embora. Ficou, acho que, 36 edições o Wade, né? Olha, é realmente assim, eu não acho ruim. O arco que nós vamos falar agora do Destino, também não acho. Acho um bom desenvolvimento, acho coerente. Acho que o Wade foi atrás, né? Ele mesmo fala que foi em busca de uma magia mais autêntica, né? Não bola de fogo. O Destino permite esse desenvolvimento, embora não seja o meu favorito. Eu gosto dele pro lado científico, né? Mas ainda assim fazendo uma mandinga para ajudar, assim, eu gosto dessa visão do Destino. Mas essa que ele fez não é ruim. E o desenvolvimento, assim, já vou me adiantar falando, assim, o fato do Destino atacar o ponto fraco do quarteto, que são as crianças, os filhos, né? Se eles são uma família, vamos dizer assim, o bem mais precioso são os filhos, e a forma como ele faz isso é forte, cara. Então é muito legal. Eu acho bem legal esse arco que nós vamos falar também. Então não é uma fase ruim. Ela talvez não tenha um brilhantismo do Wade na DC, mas não deixa a desejar, não. É simpática. Eu também gosto muito da fase. Eu tenho, assim, uma pouca lembrança dela da época, quando saía ali na... Eu lembro que saía, era Hulk Demolidor, né? Que era com o Demolidor do Bendis, e era Capitão Marvel e Quarteto, né? Era do Capitão Marvel e Quarteto, eu não comprava. Então, eu tenho pouca lembrança. Mas essa do Hulk eu comprava, né? Que era uma vestida muito boa. Mas só pra chamar a atenção, né? Pra você ver como o Quarteto sempre foi meio escanteado no Brasil. Essas 5 edições do Hulk, né? Que saíram... Vou sair esse arco que ele vai comentar aqui. Nenhuma delas tem capa do Quarteto, zero. E tem uma capa muito bonita dessa fase, né? A Quarteto 500, né? Que ele vai comentar aqui, que é quando volta a numeração original, né? Pra aproveitar o número, né? É uma capa lindíssima, assim, e ela não aparece aqui. Então, isso é que é mais triste. Mas um dos pontos de destaque da fase é realmente o Frank e a Valéria, né? Eles, como eles são... ganha um destaque nessa coisa que o Marco ele fala, né, de retomar mais a questão de ser família, né? Isso fica muito claro nesse arco aqui, né? Uma coisa mais familiar, né? Eu penso assim, eu tava pensando isso hoje, inclusive, né? Eu acho que o Quarteto, né, além do cara, óbvio, né, de ser uma família, né, e ser a família fundante da Marvel, eu acho que é o melhor exemplo para mostrar que é possível nesses, né, personagens evoluírem também, né? Ter filho, casar e por aí vai, né? É meio congruente, né, que o Quarteto siga, né, casando, tendo filho, tendo aborto, voltando, o que for. E o Homem-Aranha fica fazendo pacto com o demônio para voltar a ser solteiro e, sabe, ficar um adolescente abestalhado liso, né, pro resto da vida. E agora ele tem dois assim, né? Tem ele e o Miles, né? Ou seja, cara, evolui esse personagem. Acho que é o melhor caso aqui, né? Que cresce, né? Como cresce os personagens com os dois, né? Com a Valéria e o Franklin, leva o Quarteto a outro patamar, né? Fica muito bom, né? O que, é que vocês acham aí desses dois filhos? Primeiro é o seguinte, eu acho que o Wade fica conflitante, porque ele admite a evolução provocada pela Valéria, mas não admite que o Ben Grimm se torne um cara que mude, né? Que seja Ben Grimm e de repente ele ative os poderes e se torne o Coisa, né? Então essas coisas eu acho conflitantes e não é só o Wade, não é exclusividade dele, né? Não é nem uma culpa dele, na verdade. Infelizmente isso me chocou porque foi uma condição para ele para retornar para a série, né? Ele disse que só queria contar a história se fosse com o Coisa dessa maneira. E a segunda coisa é que a Valéria é uma personagem de um certo modo complexo, né? Porque ela foi criada pelo Claremont na passagem, o Claremont faz na série, mas na verdade é uma versão futura dela, né? Volta no tempo e para ajudar os pais. E depois o Jeff Loeb e o Carlos Pacheco, que assumem depois da fase do Claremont, eles fazem uma mudança, não é exatamente um retcon, né? Porque não era isso o propósito. Eles vão e fazem que a gravidez da Sue finalmente chegue ao fim, naquela gravidez que ela teve um aborto, e essa gravidez ela acaba... finalizando, não é uma nova gravidez, é aquela gravidez lá do período do Burnie. Eu achei muito interessante o personagem e talvez depois disso é que o Quarteto não tenha se tornado uma equipe que a gente leia com uma certa constância, né? Muito do Quarteto eu esperei, por exemplo, mesmo a fase do Hickman na mensal brasileira, eu só li depois que foi publicado tudo, que eu fui comprar as edições que foram publicadas. Então, assim, você acaba fazendo muito aquela questão que hoje é muito comum nos encadernados. Por exemplo, citando outro personagem, eu vi o Grant Morrison escrevendo o Lanterna Verde. Eu li a primeira edição, achei legal. E falei assim, não, quando a Panini lançar os encadernados, eu vou adquirir. Ou seja, ela está terminando de lançar a mensal agora, encadernado só daqui um ano, capaz de eu ler o período daqui 2 anos. Reginaldo, antes de você acrescentar, só deixa eu fazer um parênteses mental aqui, né? Que como Claremont gosta de complicar as coisas, né? Pelo amor de Deus. Vai, Reginaldo. Ó, eu também acho a Valéria, assim, personagem legal demais, né? Se bobear, eu acho ela mais interessante que o Franklin, né? Pelo menos o desenvolvimento que ela teve a partir daí foi melhor do que o do Franklin em vários anos, que esse sim também recusavam deixar o menino crescer, né? Eu acho, viu, Jamerson, essa questão aí do Coisa, o Wade fala que considera ele realmente, assim, o alicerce da equipe, a parte sólida, a parte onde, vamos dizer assim, ele fala que o Reed é o paizão e no arco, assim, durante a passagem dele ele intensifica isso, o Rick é bastante, o Red é bastante carinhoso com os filhos, preocupado, atencioso, né? A Sue é a mãe do grupo, não só da família, né, mas do grupo mesmo. Ela corrige o irmão, ela consola o Ben, né, e ela é um apoio moral pro marido, né? E ele deixa o Coisa realmente nessa função, né? Ele acaba até dando um desenvolvimentozinho pro Tocha, né? Ele deixa o Tocha cuidando da parte financeira do Quarteto Fantástico, né? Que eu acho divertido isso também, um aspecto humano, né? Não gosto da forma como o Eringo desenha ele. Eu gosto do Tocha com aquelas achuras mesmo, assim, aquela coisa bem clássica. Eu acho lindo aquilo lá, né? Aqui ele só vermelho e careca, assim, não gosto, não acho interessante, né? Mas realmente acho assim, que as duas crianças, a partir daí, elas desenvolveram e precisavam se desenvolver, né? Eu acho que no caso do Franklin já demorou dele mudar. Eu acho que é uma questão até editorial, né? Da Marvel mesmo, de não deixar ele migrar para o universo dos X-Men. Mas o correto seria isso, né? Um mutante tão poderoso participar mesmo da franquia X, né? Mas eu acho que não vai acontecer tão cedo, né? E a gente ainda vai continuar vendo ele o parceirinho, assim, né? Mas eu acho legal, cara. Isso não diminui, não. Eu acho que foi uma fase sólida. Você lembrou essa daí do Jeff Loeb? Aquela revistinha, né, Dão, que você falou também, do Quarteto e do Capitão Marvel, era muito boa. Isso, né? Isso sim é um clássico. Era a Panini detonando no começo. É, muito boa, cara, muito boa, simples, era essa fase do Pachecão, né, no Quarteto, né, e o Capitão Marvel, que era um negócio, assim, fenomenal, cara, assim, de legal, de divertido, né, de quadrinho mesmo, assim. Então, eu tenho mais carinho por essa fase, e eu acho que eu não consegui acompanhar toda a série do Wade, nos quadrinhos mesmo, assim, vamos dizer assim, comprando em banca. Depois eu consegui ler de um jeito ou de outro, né? O caminhão derrubou aqui na frente da minha casa e eu consegui ler essa série, sim, e eu acho ela, não acho assim, nós acabamos de falar de coisas muito grandiosas, né? O Stan Lee e o Kirby foram os fundadores, aí veio o Byrne, acho que fez a melhor fase possível do Quarteto, e agora nós estamos vendo, assim, um tijolinho, né, da história deles, uma coisa assim menor, mas é significativa. As histórias, aqui nós vamos comentar, e essa outra que eu falei do céu, né, eles resgatando o Ben Green no Além Vida, assim, puta, eu adoro demais essa história, cara, porque essa é sci-fi mesmo. Essa é, a Sue uma hora fala pro Reed, que ele fala, ó, nós vamos no paraíso resgatar o Ben, ela fala, mas você tá falando do paraíso como se fosse a zona negativa, né? E ele é um cara assim, é um cientista mesmo, é um cara com pé no chão, né? O Wade escreve bem demais, cara, assim, mas muito bem, não é só bem, é muito bem, porque ele caracteriza, né? Eu não gosto muito de usar esse chavão que tá na moda agora, de falar da voz dos personagens, mas ele realmente, você consegue identificar as vozes desses personagens, né? A personalidade bem estruturada mesmo, né? Aquela passagem do Johnny e do Coisa, cara, aquilo é genial demais, né? Aquilo, sabe, aí você fala da voz, né? Aquilo é muito, você consegue entender o que tá acontecendo ali, né? Facilmente. Então, o arco que a gente vai falar aqui, né? Que saiu originalmente ali quando o Numeração do Quarteto voltou a acompanhar a numeração antiga, na original, lá dos anos 60, chegou na edição 500, já começa com uma história solo do Destino, né? Somente ele já enveredando por essa coisa da magia, né? Ele puxando esse segundo lado dele, né? Deixando um pouquinho a ciência um pouco de lado e mergulhando de vez na magia, que é onde vai se desenvolver todo o arco, né? Então, tem continuidade aqui que nós falamos na história do Byrne, né? Com o nascimento, o aborto que a Sui teve, né? Mas aí esse monte de gente ficou maluco. Vai lá que a Valéria nascendo, ela tá recém-nascida aqui, né? Quem fez o parto foi o Destino, né? Ele explica lá a origem do nome, né? Ele nomeou ela de Valéria, porque era um antigo amor dele, o único amor que ele teve na vida, se chamava Valéria, então ele nomeou a menina desse jeito. E aí ele começa a controlar, por meio da magia, a Valéria e manda o Franklin diretamente pro inferno, literalmente. Ele faz um pacto lá com três demônios e manda o Franklin pro inferno. E aí toda a história gira nessa batalha dele, né, contra o Reed em torno da magia, né? Isso que ele fala, você, sabe, você é superior na ciência, ele fala isso, né, que o Destino, isso é uma coisa boa também, né, como o Mark Waid caracteriza bem o Destino, né? Então, sabe, você é superior na ciência, então eu vou lhe vencer onde você não conhece, então você não conhece, que é a magia, né? Então a história se desenrola aí nessa busca pelo Franklin, que tá no inferno, e retirar, né, essa posse que existe em cima da Valéria, e ao mesmo tempo salvar toda a família que tá lá toda presa com o Destino na Lativéria, né? Então é esse o batido aqui, Jamerson. Eu acho o início da série muito bom, porque o Destino consegue fazer um jogo de palavras, você realmente você fica em dúvida sobre como é que ele será utilizado na fase, né? Cada escritor tem uma visão dos personagens. E o Wade realmente vê o Destino como vilão, mas a edição em que ele tá na busca de um objeto místico, né? Eu não quero entregar tudo aqui, mas ele fica passando por diversas pessoas para encontrar esse objeto místico, e eu acho muito bem feita. É uma história assim que surpresa, você imagina realmente, depois que você lê a primeira vez, você só se delicia ao reler, notar que realmente o Wade consegue esconder, fazer um jogo disso muito bem feito, certo? Ele vai procurando e você acha que ele não vai, ele tá arrependido, ele vai renascer de uma outra maneira. Eu gostei. Ah, cara, eu acho legal demais esse desenvolvimento, usar o Destino como vilão mesmo. É, vilãozão, não alivia, né? Põe ele sequestrando criança e mandando pro inferno, tá certo, o Destino não alivia pra criançada, né? E eu acho assim, acho coerente o desenvolvimento que tem em relação a isso, né? É como o Destino passasse e falasse assim, joia, eu já tentei usando recurso científico, uma arma tecnológica, agora vamos partir para magia, que é uma área que eles não dominam tão bem, né? E aí ele dá um nó no Reed, né? Que é um barato também, a forma como ele resolve isso, né? Com a ajuda do Doutor Estranho, acho bacana demais, cara. E o fato do Reed realmente ter que quebrar as convicções dele científicas, né? A gente hoje está vendo muita gente aí transformando ciência em religião, né? Acreditando piamente na ciência e tendo Acho que até me expressei errado, cara. Hoje em dia acho que tá mais fácil o contrário, né? Nós estamos mais pra terra plana do que, do que outra coisa, né? Mas o outro, o excesso, os dois extremos estão errados. É isso que eu quis dizer, né? Você também eliminar qualquer possibilidade do fantástico, do inexplicável e do... Eu acho pobre isso. Eu acho que é até uma visão que não é científica, né? Eu acho que você precisa ter um embasamento teórico e ter, colocar tudo em questão e tudo sujeito a ser revisado, sim, isso é visão científica da coisa, mas tem que ter aquele espacinho pro misterioso, pro fantástico, senão nem a vida não tem graça, cara, né? E eu acho que o destino foi realmente por aí, né, usando isso como ferramenta para pegar o quarteto de surpresa, pegou, né, um arco bem, bem agitado mesmo, e o fato do Reed ter que quebrar as convicções dele, deixar de ser aquele cara cético, né, com todo embasamento científico, até para aprender, ele até aprende um pouquinho de magia, né, que eu acho interessante demais, acho bem legal esse arco, né, bem legal mesmo, não gostaria de ver o destino andando por aí com aquela armadura de couro, acho feia, né? Realmente, não, eu não gosto, tenho um respeito enorme pelo Eringo, né? Um respeito enorme, enorme, cara, assim, tremendo artista, mas não é do meu gosto pessoal, né? Mas, assim, pro arco a armadura funcionou, mas detestaria ver ela sendo mantida desse jeito. Eu gosto do Dr. Destino, o Homem de Lata, né, aquela armadura medieval com tecnologia, mas uma coisa metálica, né? Então, pra gente seguir aí, me ajudem aí no papo, né? Então, além do Destino, né, que tem que fazer, até pro Mark Wade é o vilão mais relevante, né? Qual seria um outro de destaque, James? Eu acho que a passagem, ela tem... ela não tem vilões tão expressivos quanto o Destino, mas assim, tem arcos em que há personagens que ficam marcantes dentro da história, como o Reginaldo notou, o arco em que o Tocha se torna um homem de negócios, ali tem um vilão, né? Tem uma pessoa que está querendo passar a perna, e assim, chama atenção, mas você não retém nenhum nome, né? Eu tô sendo sincero, se você falar para mim que ele chama Leonel, eu vou falar, ah, é, Leonel. Mas eu acho a história divertida. E como há muito questão de aventura em algumas passagens, e assim, viagens por outros universos, né? Tem um alienígena, ou então tem um arco... que eles vão resgatar o coisa. Então são coisas que você analisa e fica faltando um vilão. E eu acho que isso foi pensado pelo Wade, porque o grande vilão do arco é o Destino. Isso é mais ou menos no início do arco, da passagem deles. Não é bem no início, né? Porque eles já tinham feito alguma coisinha. Mas assim... essa é o grande ato de vilania da passagem. O resto são coisas do dia a dia, o jogo dos negócios. Então, Reginaldo, como você vai só referendar, aproveita e diga aí qual é a sua passagem mais estranha ou mais sci-fi. Eu acho realmente a viagem para o céu bem sci-fi, né? É o Wade pegando por um viés, assim, ele não quis se aprofundar muito em teologia ou, vamos dizer assim, divina comédia, alguma coisa assim, ele não foi por esse lado, e é joia, né, aparecem uns anjos, aparecem um céu idealizado, assim, o Johnny e a Sue encontram os pais, assim, aparece isso, realmente aparece, né? Mas eu acho que a pegada é outra, e o fato, assim, eu acho que o grande vilão do arco inteiro é o Destino, não tem jeito, né? Mas o fato do Reed, né, ele usar a máquina que o Destino queria usar para resgatar a mãe dele, para eles irem viajarem pro paraíso e encontrarem o coisa, né? Eu acho isso demais, cara. E eu acho uma bofetada na cara do que o Senhor Fantástico dá no Destino, assim, maravilhoso, cara. E a construção que ele faz, né? Tem um momento que o Johnny fala para ele: não, mas peraí, nós queremos ir pro céu, não pro inferno. Essa máquina do Destino leva... A mãe do Destino estava no inferno. E o Reed responde para ele: não, mas peraí, você sabe que... Quer dizer, ele fala assim: não, nenhum filho espera que a mãe esteja no inferno. Né? Ele construiu ela para ele ir para o céu, né? Para ele resgatar ela do céu. Então, cara, eu acho isso incrível, cara. Incrível. A hora que você cai em si, você fala: é verdade, eu duvido que algum filho pensaria, né, que a mãe estaria no inferno de imediato, né? Então eu gosto demais desse arco, cara. Eu gosto demais, cara, demais. O fato do Kirby, né, ser o criador, né, e ele receber um telefonema do ajudante dele, assim, do auxiliar, de puta, cara, eu acho tão maravilhoso, né? Porque qualquer outro poderia deixar só o Kirby aparecendo e até porque o Stan Lee estava vivo na época, né, cara? Então poderia deixar só o Kirby aparecendo de forma de homenagem, e o Wade não, ele cita o Stan Lee mesmo de forma irônica, né? E eu acho bonito, cara, acho muito bonito, cara, acho demais. Eu adoro essas três edições, assim, adoro, gosto muito, cara. Acho que foi direto ao ponto e foi uma homenagem bonita da gente ver. E aí, Jamerson, pra gente já se caminhar ao final, o que acrescentou, no final das contas, né, toda a mitologia? Lembrando que é uma passagem atual, né, passagem bem mais recente, né, século 21, né? Eu lembrei disso porque eu fui ver aqui o encadernado da Salvata, né? As cores é do Richard XIX, né? E nessa época todas as cores é do Richard XIX, né? Que hoje é daquele Matt... Nossa, esqueci o nome do cara agora. Matt Wilson, né? Hoje é o Matt Wilson onipresente nas cores, né? Mas nessa época aqui, né, no começo dos anos 2000, era o Richard XIX, né? O cara detonava na massa, dava ele. Eu não quero parecer ser amargo, né? Mas acho que não acrescenta nada, não. São histórias divertidas, mas, assim, se você não lê, tá tudo bem, certo? Não, não existe algo ali que você fala: olha, é essencial, isso aqui não foi feito. É, Valéria não, não nasceu nem surgiu ali. É um foroio de várias outras passagens. Esse não é o arco definitivo do Destino, né? Todas as mortes e ressurreições retornam. E o desenvolvimento do John, como a gente já tinha até falado em outras fases, né, que os autores também tentaram desenvolvê-lo, também não... Né? É tipo assim, muda o autor... Vamos voltar o status quo ao zero e começar de novo para ver onde é que esse barco vai. Não, não, eu não acho de fato isso, eu realmente não acho. Eu acho que é até verdade, né, que a Valéria, né, ela apareceu antes, ela não foi criada aí, mas eu acho que a partir desse ponto, até a relação dela de afetividade com o Destino, né, vem daí, né, começa aí. Eu acho que tem muita coisa aí, né, o fato dos filhos ficarem cada vez mais relevantes para a equipe, né, eu acho que vem muito daí, né. Então não é que não ficou nada, ficou sim, ficou um bom ar, ficou uma boa fase, né, não são 36 edições sólidas, assim, né, uma coisa que tem altos e baixos, mas eu olhando em retrospecto, eu vejo muito mais pontos altos do que baixos, e eu vejo, né, muita gente, não é minha opinião, mas eu vejo muita gente consagrando essa fase, adora, gosta demais, assim, e eu acho que ela tem seu mérito e qualidade, sim, né? E eu não colocaria ela num, vamos dizer assim, num, no, se fosse só minha escolha, os quatro programas, ela não estaria entre esses quatro, né? Vamos falar de certa forma. Mas isso não quer dizer que ela é ruim ou não deixou nada marcante. Assim, eu acho que ela deixa assim, principalmente essa questão dos dois filhos, a relação dos dois irmãos também, do Franklin e da Valéria, né? Eu acho legal isso, né? Eu acho que começou a partir daí. Eu acho assim, porque o Wade, ele também é muito bom nisso, né? Não só nisso, mas nisso também, né? De quê? De organizar as coisas, né? Por exemplo, essa questão da Valéria, assim, ele deixou organizado, né? Você pode achar que não mudou, não foi, criou, né? Mas ele organizou, ó, daqui pra frente, sabe? Tá, ingresso, tá na família, faz parte, bota essa bola para andar. Então ele é muito bom nisso, né? De organizar as coisas, essa bagunça toda, para, sabe, pra fazer as coisas funcionarem daqui para frente, né? Então nisso aí, ele sempre sobressai. E também é aquele cara que, assim, você, para lembrar dele, assim, não digo assim, eu, no caso, como foi eu que escolhi essa daqui, porque eu sou muito fã dele, né? Mas você, é difícil, né, no grande público, assim, lembrar, pô, o Marco Wade, ele no Flash, né? Flash, no quanto o cara ficou 60 anos no Flash, não lembra dele, mas ninguém leu, né? Tem isso também. Mas fica nisso, né? Porra, o cara, ah, sabe, você lembra do Mark Waid no Quarteto Fantástico? Acho que poucas pessoas vão lembrar. Ainda que, se não saiu tudo, saiu quase tudo encadernado. Assim, meio errado, né? Saiu, acho que, dois pela Salvati. O começo saiu naquele encadernadozinho da Panini, né? Em capa cartão, aquele Imaginauta, né? Que é anterior, esse que a gente falamos aqui, né? Então saiu lá também. Eu acho que não saiu tudo, saiu praticamente quase tudo da fase dele, né? No Quarteto Fantástico. Mas é aquela coisa, né? Ninguém... O próprio Ações Autoritárias, né? É o próximo. Teve uma edição especial. É isso. Assim, eu que estou falando, o próprio Ações Autoritárias saiu no encadernadinho ainda, né, que você pode comprar individualmente, né? É, então, mas é aquela coisa, assim, tirando isso, né? No caso do Quarteto Fantástico, eu acho que, mesmo, quer dizer, mesmo com isso, eu acho dificilmente você perguntar, cara, você lembra Mark Waid, Quarteto Fantástico, ele escreveu, sabe? Ele nunca é lembrado nesse sentido, né? Ele é aquele cara que eu sempre digo que ele não tem capa dura na estante. Se bem que ele tem o Rei da Manhã, né? O Rei da Manhã é o capa dura na estante, né? Mas o problema não é o Wade, é o Quarteto, né? É, tem isso também, né? Tanto que você, como a gente falamos aqui, né? Essa que saiu ali, a Capitão, a Quarteto Fantástico, Capitão Marvel, foi cancelada, né? Mas o Hulk Demolidor foi cancelado também para desmembrar e para aproveitar o sucesso dos dois, né? Do Demolidor e do Hulk. Mas depois, né, como você falou, a fase do Hickman, né, que você leu depois a contragosto ali, né, saía em Universo Marvel, né? E teve uma época que o Universo Marvel era uma revista com 6 histórias. Então era assim, mas era só o restolho da Marvel. Perdão, né? 7, viu? 7? Era 7. Era mais 7, cara, né? Assim, não era muito mais cara do que você pensar no preço hoje, né? Mas era mais cara de todas as mensagens, né, tanto o Universo DC quanto o Universo Marvel. E era só restolho, cara. E mesmo assim, nesse monte de restolho, o quadro do Hickman, que se destacava, nem sempre ganhava capa, né? Ganhava capa ali aleatoriamente, mas, cara, era uma revista assim. Eu queria fazer um comentário com você. Você falou do Hulk e você esqueceu que o quarteto do John Byrne, na Abril, no Homem-Aranha, nunca foi capa do Homem-Aranha. Acho que isso resume bem, né? Resume bem o que você falou, né? Não é nem o autor, né? Às vezes é o personagem mesmo, né? Essa é a mensagem final. Então é isso, amigos. Valeu, obrigado e até a próxima. Esse foi o Omniverso, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br